que errei, sei que pequei. Ninguém é santo como Ele é. Sei que sou barro, sou vaso quebrado, mas Deus me conhece.